Pretinho Básico que manda no FM. Com licença, estamos chegando, 1 da tarde. Todo mundo tá ouvindo a grande rede Atlântida em todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela audiência. Todo mundo também tá ouvindo pelo aplicativo da Atlântida pro iPhone e pro Android. Chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem, como os amigos do Pretinho Básico. Fala aí, Mr. P. Paulo, boa tarde, saudações, tudo bem? Tudo certo, boa tarde, Marcos Piangers. Belezinha. Fala aí, Maurício Amaral. Tudo certo. Tudo certo. E pra variar, os únicos dois que não estão sentados nos seus lugares pra cumprimentar a nossa audiência. Os namorados. São os dois, como é que a gente vai amar dizer? Adversários. No meu tempo, no meu tempo de colégio, os professores chamavam essas pessoas que não colaboravam pro bom desempenho, bom andamento da aula de marginais. Marginais. Isso, eu muito fui chamado de marginal pelos meus professores do Rosário. Fica à margem do centro, exato, né? Então os dois marginais do programa. Potter, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Porã. Boa tarde, Alexandre. Um outro marginal. Ok, boa tarde, Porã. Legal. Vou anunciar a estrela. Não, obrigado, ela Porã. Tá ouvindo. Porã, a partir de hoje é conduta nova contigo. É. Certo? Ah, eu vou passar a atentar. Eu tô precisando. Mas ele é o psiquiatra que tá precisando. Posso dar psicólogo, quer dizer. Uma dica. Pode falar. O Porã tá meio triste essa semana, final de semana não foi muito legal. Por que não? Ele tá meio baixo astral, ele tá meio alto, autoestima dele é baixo. É mesmo. Não seria legal ser severo com ele agora, que não ele hoje. Pode descambar não, não pro é mundo hoje das dia. Drogas. Tá bem. Não, isso eu tenho certeza é legal que não. O cara falar, é cabeça feia. Levanta o astral dele, fala como ele é legal. Não, mas para um pouquinho. Tem determinados casos que não é bom falar quando a pessoa tá eufórica. Mas ele não vai surtir efeito. Ele tá baixo astral. Eu conheço bem o Porã, podem deixar que eu coordeno. Eu coordeno o Porã. Deixa pra mim, conheço bem o Porã. Quero apresentar aqui a estrela móvel do Pretinho Básico para esta segunda. O Maurício te deu, oi, Maurício? Eu, claro. Pô, desculpa. Não. Apresentar a estrela móvel do Pretinho Básico nesta segunda-feira, o cara que acordou todo o sul do Brasil ontem às 6:15 da manhã. Neto Fagundes! Fala, meu compadre. Aí, que né? Beleza, hein, meu compadre? Segunda-feira, baita dia, né? Semana tava curta. Tava o Pedro Ernesto lá no Galpão Crioulo, não tava? Tava o Pedro Ernesto. Assisti o Galpão Crioulo do Pedro Ernesto. Pô, acordaram cedo domingo, hein, guri? Crioulo de mar. Que demais, beleza. Cantando lá, né? Tava lá cantando. Sensacional. Legal. E meu nome é Alexandre Fetter, somos o Pretinho Básico e vamos juntos até as 2 da tarde entreter, descontrair, informar a audiência da Atlântida nesta segunda-feira de feriado no meio, né? Quarta-feira, 2 de novembro, dia de finados. 2 de novembro era finado. Segunda-feira, 31 de outubro, último dia do mês de outubro. Nunca mais viveremos o outubro em 2011. Ah, para! Nunca mais. Nunca mais. Próximo outubro a ser vivido somente em 2012. Ainda mais todo um ano, desse, né? Halloween. 30 hoje é Halloween, dia das bruxas. E o dia que marca. É o dia de pegar uma bruxinha, querido. Do 67º bilionésimo. Ser humano. Exatamente, ser humano está aqui também. Já somos 7 bilhões em de ação. Pessoas no mundo. Hoje também é dia do comissário de voo. Não, esse é o piloto, o comissário não fala. O comissário fala sim. Mas não fala no telefone. Não fala nessa balaca, fala no telefone. Por favor, eu já pedi para o senhor se sentar. Mas fala nas instruções ali, para dar as instruções. Isso. Você abre a sua braguilha. Portas à direita, portas à esquerda. Isso mesmo. Parabéns a você que é comissário de voo. Já falamos do dia das bruxas, Halloween, Potter Day, está nos trending topics mundiais hoje. Obrigado, meus fãs aí. Hoje também é o dia do repórter policial. Um grande abraço. É verdade, amigo. Maior repórter investigativo deste país. Gil Gomes. Chamado Giovanni Grisotti. Grande abraço pro Giovanni Grisotti. Tá nos ouvindo agora. Tá nos ouvindo agora. Grande colega. Um abraço pro Fábio também, que tá nesse mesmo caminho, que ontem descobriu. Fábio no ar. Que descobriu ontem uma falcatrua aí com os caras que compram o carro no financiamento. Só que aí eles revendem o financiamento, entende? É o chamado NP. Caiu, NP. Toninho! Eu comprei no financiamento e tem um monte de parcela a pagar. Aí eu te passo esse carro por 5, 6 mil reais. Certo. Um carro que vale 70 mil, okay. 50 mil. E assume o SPC. Assume a dívida, entendeu? Só que num preço mais barato, entendeu? Sim. É uma falcatrua atrás da outra, não comprou, aí, né? Toninho. Porra, não me diga que descobriram, Mir. É, isso aí mais ou menos é aquela coisa, tu vai lá, tu faz um crediário, né? Faz um crediário, não paga as parcelas do crediário no dia do vencimento, vai brigar quando esse título for protestado lá na frente, e aí com o título protestado tu negocia e paga menos do que tu devia originalmente. Com o produto na tua casa lá funcionando. Funcionando. Coisa de caráter, né? Esse carro nunca vai ser teu, né? Na verdade ele nunca vai estar no teu nome. Desde que eu use. É. Dois aninhos. Mas ali. Desde que eu use, não. Mas tu pra mim eu ponho meu carro no teu nome, Neto. Mas desde que eu usar aquele teu carro. E a delegada entrevistada falou uma coisa que eu acho legal, cara. Assim, ó, o cara que comprou esse carro por R$10 mil, digamos, um carro de 40 mil, ele pode ser um cara, achar o cara, ele pode se achar vítima, né? Que ele foi vítima, não sabia disso aí. Só que o cara que compra um carro por 10 mil, de 40 mil, novinho, sabe. Ele sabe que custa 40 mil. Claro. Então ele tá contribuindo. Claro, é conivente. Exatamente. Às vezes não sabe. Às vezes não sabe. É cúmplice, diria mais, é comparsa. É, tá participando. Hoje também é dia do ferroviário e vencemos a data, então, 31 de outubro, dia de tudo isso que a gente falou. E o Lula chega ao hospital já para a primeira sessão de quimioterapia. E o ex-presidente deve passar a noite no Hospital Sírio-Libanês, onde vai iniciar sessões para combater um câncer na laringe. Como é que tá aí, presidente? Companheiro, quero dizer que, sabe, eu tô absolutamente tranquilo, tô bem, tô, sabe? Mas tomou uma mais fortinha hoje? Companheiro, perceba a situação que nós estamos passando. Tá com a língua preta, além da língua presa, tá com a língua grossa. Não, a questão, Maurício Amaral, é que nós estamos, a garganta, eu tô com um problema sério. Foi o trago, então, tá com dois problemas. É gargarejo de cachaça. É que o senhor foi fumante durante muito tempo e também ingeriu alguma quantidade de bebida alcoólica, né, doutor? Isso aí dá em fumante, é. Eu sempre bebi. Eu sempre bebi, continuo bebendo. Eu lembro nos seus discursos. Não vai negar. O senhor, enquanto sindicalista, dizia lá: quem aqui nunca deu um tapinha numa branquinha pra passar uma tarde mais animada, né? No trabalho? Nunca deu um tapinha na macaca. Mas é bom, não tem. É bom de manhã. O presidente, de vez em quando, tava ali no Pôr do Sol Gaúcho com nós, ali naquela turma boa. Tá tomando uma turma boa ali, cara. Tá tomando uma turma boa. Isso é muito bom. Ali a gente foi ali. Foi uma turma boa ali. Tava muito bom, meu, tenho saudade e nós vamos voltar a beber ali. Abraço, Luizinho. Vamos lá, meu. Show, tu sabe que tu é meu companheiro e tu é de luta. Presidente Lula, nossos votos de um pronto restabelecimento. Obrigado. que tudo transcorra com tranquilidade e logo volte à normalidade a sua vida, tá bom? Muito obrigado e sigam apoiando o governo. Hoje um ano da Dilma. Um ano que a Dilma foi eleita. Veja que coisa, hoje, já faço tudo isso. Exatamente nesse dia. A eleição. Hoje tá nesse dia. Acalma a garganta aí, querido. Obrigado, tá, doutor Lula? Muito obrigado. Aldo Rebelo será empossado, Duda Garbi, como ministro do esporte nesta segunda-feira. Deputado do PCdoB substituiu Orlando Silva, que pediu demissão após denúncias de corrupção. Desde o início do governo Dilma, no dia 1º de janeiro, 6 ministros deixaram a esplanada com o rabinho no meio das pernas. Como uma boa mulher, a Dilma tá fazendo uma faxina no ministério. Né? A cada 50 dias sai um. Esse não foi demitido, se pediu demissão porque sentiu o tranco. Deu pra sair. Uma operação da Polícia Militar deteve 31 pessoas na madrugada de domingo na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Nem me fala, Magna. O pessoal vai responder por perturbação da ordem e do sossego. Cerca de 100 pessoas, a maioria jovens e adolescentes, estariam bebendo e fazendo festa com som alto ao lado ali da ponte da lagoa. Nós confundimos. Confundiram o quê, amigo? É o sossego. Nós achamos que era só surdo e fizemos barulho. sabe que eu tava com essa galera aí no sábado de noite, né? E tava lá só com o meu violãozinho, né, Magnata? Curtindo aquele visual, alto astral. Não, mas o violãozinho não incomoda ninguém, o problema é o som alto que vem dos carros, né? A galera gosta de cantar junto. É. Botou a regueira no alto-falante, sabe como é que é, né? Sai todo mundo naquela loucura. Que isso. É muito legal. Foram 20 mortos no trânsito no Rio Grande do Sul durante o fim de semana. Cara, 20. A contagem encerrou ao meio-dia de hoje, agora há pouco, há uma hora mais ou menos. E o sábado foi o dia mais violento, com 7 mortes nas estradas do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, 11 pessoas morreram em acidentes no fim de semana. No mais grave deles, pai, mãe e filha perderam a vida. Perdemos então 31 ouvintes no fim de semana pro trânsito. É uma loucura, cara. Ah, troço. Impressionante. Cara, é assim, ó, o número não para de crescer. Não, e eu que faço a segunda. Isso aí é número 31, desculpa, Neto. Isso aqui é número de fim de ano. De carnaval. É número de carnaval. E nós vivemos um fim de semana normal. Isso me assusta, cara. Me assusta porque, como eu sou a estrela móvel da segunda-feira, a uma da tarde, primeiro pretinho da semana aqui, sempre tem essa notícia. E é um absurdo, velho. Absurdo. Se a gente anotar, colocar no papel os números assim, é um troço incrível que morre de gente acidente. Mil, né? Gaúchos, não é isso? Morreram mil gaúchos! No Brasil, mais de 30 mil pessoas por ano. É isso aí. Então deve mas ser aqui gaúcho, são 100 pessoas por dia, a gente já falou. Isso é só os que morrem, né? Tem gente que morre depois no hospital. Exatamente. Inválidos, né? A questão é assim, ó. É considerado óbito no trânsito. Na hora. Aquele em que a assistência chega e o cara tá já morto. Perdeu a vida. Ali. Não é computado aí aqueles que perdem a vida depois. Ah, então isso aí aumenta muito mais. Muito mais, aumenta. Deve triplicar. Fora quem estraga a vida, né? Quem estraga de a vida. De outros, né? Tipo assim, eu digo no sentido assim, o cara não morreu, mas ficou paraplégico. Aí tem que transformar toda a vida dele, da família dele e tudo mais. Não que não há. Não, é uma vida diferente após o acidente, né? Mamãe passou por isso. Mamãe é verdade. Com as perninhas dela toda desenhada. Mas tá boa, né? Já consegue andar com as duas pernas e tal, tá? Mas foi um acidente de carro. Acidente de carro na Páscoa, né? Foi Páscoa primeiro de abril, cara. Primeiro de abril de 2010, no cruzamento de Joaçaba, a entrada de Joaçaba, o cara fez o cruzamento sem olhar e pegou em cheio o carro da mãe e do namorado da mãe. Morreu o namorado depois de uma semana no hospital, a mãe ficou uma semana e pouco em coma. 15 dias em coma, acorda toda zonza, né? Complicando tudo, falou que tinha gravado um filme, que ela tinha fugido na madrugada pra acessar a internet, aquelas viagens da cabeça, que depois da coma dá uma viagem, né? Mas e aí se recuperou, fez uma série de operações, ficou um ano se recuperando de um acidente de carro. E não foi causado por ela, né? Isso pois que é. Mais revolta, né? E é meio revoltante também, porque... Enfim, esse tipo de coisa não costuma punir quem provocou os acidentes. É verdade. É isso aí. Foi o caso dela. E o último destaque do Clique RBS, a temperatura chegou a 0,8 graus centígrados nesta madrugada em Urupema. Nossa Senhora! Na Serra de Santa Catarina. As temperaturas baixas devem permanecer até quarta-feira no feriado, quando deverá ser registrado o amanhecer mais frio da semana. Fiada! Esse friozinho, entre aspas, deve continuar pelo menos até sábado, quando retorna a chuva no domingo que vem. Ah, bom. Vai ser semana inteira de sol. Semana inteira de tempo seco e bastante ventoso. Frio ao amanhecer. Frio como cuspida de pinguim. Finado sempre é ventoso, né? Como? Sempre. Finados. Finados, é verdade. Sempre. É os fantasmas, né? Verdade. É os fantasmas. Os fantasmas se divertem. Finados é o dia que o cara vai pra estar pegar Marcela? Não, isso é Páscoa. É sexta-feira santa. Isso é Páscoa. Finados é pra visitar se tu quiser pegar a Marcela, tu nem precisa ir na estrada, né? Tu pode ir no mercado público, onde vende bastante Marcela pra fazer chá. E não é Marcela, é Marcela. Ah, é Marcela. Isso é o chazinho de Marcela. Melhor que seja Marcela. Já chama de Marcela já pra... 1:13! Adoro chazinho. Querido Marcelo! É verdade, amigo, é verdade. Uma mulher. É Marcelo. Uma mulher de... Uma mulher distraiu a polícia com uma pizza enquanto um bando de ladrões resgatou um monte de preso. É verdade, é verdade. É verdade, era pizza família, olha, né, Marcelo? A pizza que ela veio chegando. É verdade. Aí os policiais ficaram em torno da pizza, a mulher boa de papo, né? Só não de só papo, de papo, Marcelo. Olha as imagens. O peitão de fora. Temos ali. As imagens. O policial verdade. Cai muito nesse papo de mulher, né? É verdade, é verdade. Não só policial, né, Marcelo? Azulzinho e PTC também. É verdade, né? É verdade. Era pizza, 5 presos. E aí invadiram, sabe onde foi? Foi em São Paulo. É verdade. Lá em São Paulo tem muita pizza. Muita Ao menos pizza. 12 detentos foram resgatados da delegacia. Os bandidos agiram depois que uma mulher loira entrou na delegacia com uma pizza, distraindo os policiais civis que estavam lá no local. É verdade, pra você ver, Marcelo, como a polícia tá passando fome nesse país. É verdade. Americana é presa após ser flagrada dirigindo em zigue-zague. Ah, importante. Tava bêbado. Onde fica zigue-zague, Maurício? Não, o zigue-zague é o jeito, cara. Imagina o que ia ter no Brasil de mulher. É verdade. De mulher. Uma boa dica é o governo construir estradas em zigue-zague para os bêbados poderem dirigir. É verdade, muito melhor. Fica a dica aí ao Almir. É verdade. A própria estrada... Já sem zigue-zague. É verdade. Bêbado dirige com o Almir Rhodes, né? Verdade. Almir Rhodes. Beth Turner. levava duas meninas no banco de trás. É verdade, é verdade. E é ruim andar no banco de trás, né, Marcelino? É verdade, é muito ruim, Marcelo. É ruim. Você não consegue conversar com quem está na frente. Aí eu abro o vento, é uma brisinha aí na frente. Atrás é uma ventania. É, você tá andando de moto atrás, ninguém segura. E nunca limpam atrás do banco de trás. Você, né? Sempre tem restinho ali, de bolacha. Aqui na TV, na Rede Record, tinha verdade. Fazer matéria, sempre sendo no banco de trás. É verdade. Tudo sujo, tem fandangos. É uma loucura. Salgadinho. Fandangos, uma merda. É verdade. Conversar parece uma criança. É verdade, pessoal. É verdade. É verdade, no banco de trás. Tentando conversar com o pessoal. Você é um excluído, É verdade. Às vezes eu converso com o banco de trás de outro carro. É verdade, é mais fácil. É verdade. Estamos no banco de trás, né? É verdade. Tudo certo? É a vida do repórter, não é fácil. Um homem é flagrado fotografando por baixo da saia de mulheres. Foi em Criciúma. É verdade. É verdade. Esse final é verdade. De semana, Marcelo? Câmeras de segurança de um hotel flagraram um indivíduo. É verdade. Em Holly Hill. Tem imagem? Ah, tem câmera em hotel? Tem muito medo de câmera de hotel. É verdade. Verdade. Verdade. Filmaram um suspeito que fotografava por baixo da saia da verdade, mulher. É verdade. Pegava a câmerazinha, tirava a foto. É verdade. Foi lá e cresceu. É, e dali a pouco, e aí viu uma coisa que não queria, uma surpresinha. O problema é quando as máquinas são automáticas e ficam fazendo desagradável. Já que a gente falou de Criciúma, mandar um abração pra galera do restaurante La Sereníssima, onde jantamos no sábado. Que beleza. Que baita comida, cara. Foi demais. Comeram bem em Criciúma, então. Muito bom. Fica a dica. La Sereníssima. Não fica exatamente em Criciúma, é em Nova Veneza, que é da grande Criciúma. Uma comida italiana maravilhosa, cara. Também queria mandar um abraço pro Dimitri, parceirão lá de Criciúma. Que me pediu pra mandar abraço aqui na Pretinho. Galera do Hotel Royal também. E o pessoal da Diox. Galera da Diox. Que nos recebeu mais uma vez muito bem na balada bacana, do Pretinho. Hein, cara? E da Atlântida Criciúma. Claro. Mandar um abraço também para uma galera que nos recebeu hoje num dia muito importante para a sua empresa, a rapaziada da Totus. É verdade! Totus. A trilha continua. Sim, que é uma empresa que desenvolve softwares. E é a sexta maior empresa de desenvolvimento de softwares do mundo. Nós estivemos hoje pela manhã lá no Tecnopuc fazendo as boas-vindas pra galera no novo ambiente de trabalho. Show. Muito obrigado pelo convite. Só você de empresas que quer o Pretinho Básico. Tô agenciando aí o Pretinho Básico, só entrar em contato. Boa, não é aliciando, é agenciando. Aliciando. Tô aliciando aí o Pretinho Básico. Não, Almir. É o e-mail de contato. Só falar comigo que tá tudo certo. Manda pra pretinhobásico@atlantista.com.br. Abraço pra todos. Até dizer pra rapaziada que tá chegando o fim de ano e aí festas de fim de ano das empresas, o Pretinho Básico é muito requisitado para isso, então se você quiser o Pretinho Básico na sua empresa, tem que entrar em contato logo conosco pra não ficar de fora do nosso portfólio de eventos para o fim do ano. É verdade. Não deixe de perder. 1:18, vamos ver, Mr. Pikachu. A confusão vai ser grande aqui, prestem atenção. Ah, mas isso é normal pra nós aqui. Olha, que confusão rolo vai dar. Confusão é com a gente, meu. Vai dar rolo, mas mandou e-mail, assinou, contou a história, paciência, nós vamos ler, é o que a pessoa quer, mas vai dar confusão. Tenho 22 anos e há uns 3 meses me casei, juntei os trapos. Mica. Só que nesse último mês venho tentando resolver um pequeno problema chamado ex-mulher. Tem certeza que eu devo continuar? Segue. Aqui? Sim, sim, ex-mulher sim, é bom sim. Sempre. Meu marido tem 25 anos e já foi casado 4 anos e há 3 está separado. Ele foi casado há 4. Foi casado 4 anos, mas há 3 está separado. 3 anos. E ele tem 25, portanto foi cedo, né? Casou cedo. Conheci ele no início deste ano. Namoramos e nos juntamos. É boa. Ela, cara. É ela. É uma moça, sim. É uma mulher aqui. O pai dele tem uma empresa no qual a ex dele trabalha. Até aí eu não esquentava a cabeça, porque sabia que ele me amava, que odiava a guria, porque ela pisou na bola muito feio com ele. Só que, como sou uma mulher bem especuladora, fui ver alguns recadinhos antigos dele no Orkut e tal, e adivinha. Que ela foi fazer isso. Encontrei um scrap dela há mais ou menos uns 5 meses antes da gente se conhecer, perguntando como é que ele tava e por que ele não tinha ido trabalhar naquele dia. E ainda no final mandou beijos pra ele dizendo, te adoro. Aquela coisa de mulher. Aí a casa caiu. Fui perguntar pra ele se ainda conversavam e ele, né, se ele ainda gostava dela, se ficavam de brincadeirinha na hora do trabalho e tal, e algumas coisas mais, ele disse que não. Não. Só que às vezes conversam sobre trabalho, e nem é sempre, porque trabalham em setores diferentes. Mas nada do que ele me disse me convenceu. Tivemos uma briga muito feia por causa disso. Perguntei a ele por que meu sogro não a demitia. Ele disse que já tinha perguntado isso pro pai dele e ele nunca dizia nada a respeito. Bebês, gostaria de saber o que vocês fariam nessa situação. Eu não quero ela mais trabalhando lá. Que isso? Então, antes de eu ir lá e fazer uma loucura, queria alguns conselhos de vocês. Espero que me ajudem. Beijos a minhas amigas de Floripa e gostaria que fosse lido no Pretinho das 13. Evelyn, lemos porque ela disse tudo e assinou, paciência, mas vai dar rolo, né? Porque agora vai, o marido vai saber disso aqui. Não, tudo, tu viu, Lima, um detalhe, olha só, 5 meses antes ela conhecer um cara, ela achou um scrap do cara. Não, tudo tá errado, Evelyn. 5 meses antes dela conhecer. Um que rolou dia antes já era. 5 horas, passou. 5 minutos antes de conhecer ele, ele podia fazer o que ele queria da vida dele. E outra, né, cara? É um scrap no Orkut, né? Isso denota já o passado, tanto, tanto que é passado na vida desse rapaz, essa mulher. É o Orkut. E ela tá muito. Ex é ex, querida. Já foi. Não, viu? Eu vou dar uma dica pro cara. Vai querer demitir. Larga que é problema. Isso aí. Larga a Evelyn, que é problema. Larga que é problema. Isso aí, isso é uma bola de neve. Te prepara. Vem pra cima, isso é só o começo. Isso é só o começo. Mas tudo bem, ela tem 22 anos, é uma menina imatura. Não, 22 anos já é nega véia. Que tem muito que aprender. 22 anos é nega véia, pô. A nega véia começa a empurrar o cara pro canto da sala, querido. Ó. Aí quando tu encostou no canto da sala, sem reclamar nada, ela bota uma bola de penitenciária daquelas. Aí deu pra ti, tu fica lá no cantinho. É uma dureza a vida, né, cara? É ruim, mas ruim. É isso aí. E aí, Potter? Dicas para as mulheres, né? Tá bom. Né? Já que mais a gente tá falando isso aí. Leonardo, que manda pra gente aí, amigos do PB, seguem 5 dicas para as mulheres não perguntar ao seu marido antes de sair pra uma festa. Amor. É verdade, era com o Mr. Pisso aqui, né? Ah, é? É. Amor, qual blusa devo colocar? Essa da direita ou essa da esquerda? Ah, tá. A resposta é qualquer uma, né? A gente tá cagando pra blusa que ela vai escolher colocar. A da direita, ela vai botar a da esquerda. Ela sempre vai escolher a outra. Aí mulher tem uma coisa que é interessante, a mulher se veste. Tem duas coisas interessantes. Fica... Não, tem mais, mas eu tô falando do comportamento. Uma, duas, não, não é aspecto físico, é o comportamento. A mulher se veste, bota a roupa sempre te apreciando. Vamos sair, não sei o que, blá. Aí quando tu tá pronto e ela tá pronta, ela se olha no último espelho da casa, dentro da porta, e diz: ai, não gostei dessa roupa. Isso, ela troca, volta tudo. E troca toda a roupa. É assim que e vocês geralmente também? Aí tu não tá curtindo muito aquela decidiu, porque antes tava melhor. Antes tava melhor. Antes tava bem melhor. E outra coisa, né? O guarda-roupa da mulher sempre tá vazio, né? Nunca tem nada. Nunca tem nada, impressionante, tem nada, é um troço vazio, assim, só o da gente que tem uma pilha de camiseta. E uma de calça e uma de cueca. Mas é time de futebol que elas insistem em tirar e botar fora, né? Eu não sei se com vocês é assim também, mas é que nem aquele filme A Coisa. Lembra do filme A Coisa? A Coisa, eu era sei uma qual coisa é. Branca que ia se espalhando pelo mundo. Lembra disso? É assim mais ou menos o closet. O armário da mulher, é isso aí. É uma coisa que vai se espalhando pelas minhas gavetas e meu prateleiro, de repente foi. E a minha roupa ela vai sendo encolhida pra uma gaveta lá. A última gaveta, isso mais difícil. Eu abro da tudo que eu tenho lá dentro. Eu tenho medo do armário da minha mulher. Eu tenho medo do armário. A roupa que a mulher quer usar tá sempre lavada. Não sei se vocês se apegaram a um detalhe, o Marquinhos tem closet. Não, mas é que closet é o armário. Esse é mais Roberta Closet. É que as pessoas modernas e mais novas só falam em closet. Não, então guarda-roupa é coisa do passado. Guarda-roupa e armário é coisa antiga. Só falta a cômoda agora. A cômoda é o bidê. É o bidê. E o penteador. Ali em cima do bidê. Penteadeira. Não, penteadeira. O homem que tem closet deixa claro quem é que manda na casa, né? A mulher. É óbvio que a minha mulher. Óbvio, né, cara? Óbvio. É que definiu quem ia ter closet. Ah, pior é lá em casa, a gente tem um armário, a gente mora num apartamento muito antigo, que tinha um armário já antigo, embutido no quarto. Armário de 20 portas, rapaz. Eu tô assistindo 18 são dela. Duas são minhas. Não, duas são minhas. E ela tá me pedindo agora mais uma. É bizarro, cara. Né, cara? Pra ti. Bizarro, cara. Eu não tenho nem onde usar o computador e ela tem um closet, cara. É impressionante isso. Vamos morar todo mundo junto, cara. Nós aqui República, do Pretinho. A República do PB. República do Pretinho. Eu faria, mas eu não botar devia, umas câmeras e fazer um reality show. Bota umas câmeras. É. Eu tenho medo de morar com você. O que mais, ô Potter? Amor, você acha que esse vestido me engorda? Ai. Como é que tu vai responder isso? Não é o vestido que te engorda, que é a lasanha, cara, que tu come, sua gorda. Que isso, Amaral? Tem que dizer, meu. Tem que dar real. A real é o seguinte, emita apenas ruídos. Grunhidos, assim, alguma coisa. Tá, eu fiquei bem com essa roupa. Aí aqui passa, aquilo ali passa o tempo, aí ela escolhe. Essa aqui é muito boa. Assim, amor, você sabe aonde fica esse salão de festas? A gente sempre sabe onde fica tudo. É. A gente sabe. Sempre, a gente já tem esse chip dentro da gente. É chipado, né? É, já a gente sabe. Geografia é com a gente. A pior coisa que o homem acha é alguém parar pedir informação, né? Não precisa. Não precisa. Pergunta pro zelador ali, ele deve saber onde é o salão de festa. Olha, pergunta pro zelador. Nego velho, você perde, mas não pede informação. É isso aí. Amor, está boa a minha maquiagem? Responda sempre que sim, diz sim, aqui. Sim, né? Sim. Sem, né? Sim. Sim. Mesmo que apareça a Emília lá, sabe? É. Qualquer coisa. E a última. Amor, será que a exibida da Marcinha vai ir na festa? Mulher do Davi? Traduzindo para o vocabulário dos homens, será que a gostosa da Marcinha vai Marcinha, na festa? Marcinha, a gostosa da Marcinha. Né? Tomara que sim. Como é que tu responde? Como é que tu responde? Marcinha? Que Marcinha? Qual Marcinha? Qual Marcinha? Ah, aquela que tem uns peitos muito grandes. Não, eu acho a melhor resposta. Não sei. Firme. Não sei. Sei. Porque se trocar Marcinha, Marcinha. Ah, Marcinha. Que Marcinha? Ah, aquela assim. Sabe. Ah, muito vulgar aquela menina. Vulgar, né? Que menina. Como é que ela sai com aquelas roupas? Tomara que ela não vá com aquelas roupas vulgares. É. Vai, nego velho! O PB, sou o Kleber Monhon, de Blumenau. Adeus, Monhon! Manda um alô, Magnata aí. Alô, Magnata. Alô, Magnata. Pra galera do PB. O PBeton, é isso? Ah, o Bebeton. E também pro pessoal da MAKTI. Ah, da MacDin. MacDin. MacDin. É. O cara foi convidado pra um jantar na casa da namorada. Pra ser aquele momento de apresentação oficial, eita, né? Chegando lá, começou a se sentir meio mal, movimento meio estranho na barriga. Isso é uma coisa que o cara tem que ver acompanhar um nego velho na primeira vez com o soco com a sogra. Né? Os água pé se mexendo. E ele quieto, assim, olhando, aquela lágrima correndo do lado do olho, já assim, né? Na hora do jantar, tá se contorcendo de um lado pro outro, já não aguentava mais. Até que daqui a pouco... Bah, deu aquele silêncio, né? E o sogro, que também era um nego velho legítimo, olhou pro cachorro que tava do lado e disse assim... Totti! Sai pra lá, Totti! Aí o cara pensou, disse, bah, graças a Deus ele achou que era o cachorro, cara. Agora eu vou poder peidar tranquilo, né, cara? Aí se acomodou, né? Daqui a pouco, quando ele deu o segundo, o nego velho gritou, disse, Totti! Sai pra lá, senão esse louco vai ter cagado na cabeça! Ah, tenho duas do Joãozinho pra ti aqui, Potter. Vai. Chega aí, João. Ah, mas aí, beleza, João, cara, tranquilão. Jogamos bola ontem, né, João? Jogamos bola ontem. Jogamos bola. Vai passar de goleiro, ano, né, ô, João? Bem tranquilo. Vai passar de ano, né? Próxima pergunta. Foi de novo, João? Vou passar de ano, vou passar de ano. Ô, tio Potter. Vai. O que que o número 2 falou pro número 9? Tempo. 2 falou pro 9. Dá um abraço. Não, falou você é grande, mas não é 2. O que é o que é? Amarelo, amarelo, laranja, laranja, vermelho, vermelho. Tempo. Tempo. Amarelo, amarelo, amarelo. Vou repetir caso não tenha ficado claro. Amarelo, amarelo, laranja, laranja, vermelho, vermelho. É um pintinho dentro do liquidificador. Ai, que maldade. Deus do céu. O que a ovelha mais nova disse pra ovelha mais velha? Ovelha. Ovelha. E por último, mas não menos importante, o que é a faxineira? Por que a faxineira? Peraí. Por que a faxineira? Vai rodar de ano mesmo, sabe ler? Não luta karatê. Tempo. Porque ela tá com chuchão. Porque ela já luta capoeira, velha. Valeu, mandou a Renata Lopes. Beijinho, Renato. Valeu, João. Que obrigado, João. Deixa de ser oferecido, Joãozinho. Um beijinho na menina, cara. Deixa o Joãozinho. Meu assim, pai tá assim me ensinando começa as coisas daí. Vai, Joãozinho. Vai, Porazinho. O Joãozinho chegou pra... A amiguinha da irmã brincando, né? Aí o Joãozinho chegou lá. Aí chamaram, Joãozinho, vem cá, Joãozinho, Joãozinho, vem cá. Aí o Joãozinho foi lá, pega pra nós lá aquele brinquedo lá. Não era isso. Não era isso? Ô, Joãozinho, vem aqui, faz uma massagem nas costas da gente e tal. Aí eu falei, faço, só vocês mostrarem os peitos. Mas tá muito bem esse guri, cara. Que beleza. Meu filho, criançada, né, cara? É isso aí. Muito, muito bom. E aí, Porazinho? Vou contar uma velha, né, minha filha? Piada velha do Porã! Comilco, nas versões Comilco preto, Comilco rosa. Opa, cara. Pra homem e pra mulher. Muito bom, hein? Muito bom. Eu quero comer, Maurício, não, comer com rosa? Vou cara. Te dar o comer com rosa. Por isso, comeu. Que maravilha. Piada enviada por Diogo. Mulher foi presa por roubar no supermercado. Boa. Aí, quando tava no tribunal, o juiz perguntou: o que é que a senhora roubou? Ah, foi uma lata de pêssego, seu juiz. Coitado. E o juiz perguntou o motivo do roubo e ela respondeu: eu tava com fome, seu juiz. O juiz perguntou à senhora quantos pêssegos tinha na latinha. É 6 pêssegos, seu juiz. E o juiz então disse: eu vou mandar prendê-la por 6 dias, um dia por cada pêssego. Muito bom, juiz. Mas antes de que o juiz pudesse terminar a sentença, o marido dela chamou: Ó, seu juiz, posso dar uma palavrinha com o senhor aí? Sim, sim. O que o senhor tem a dizer? É que ela também roubou umas latinhas de ervilha. Ah, 1:30 da tarde, tá na hora dos clá-clá, velha! É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá! Classificados do Pretinho! Pretinho, eu queria que vocês anunciassem o carro do meu pai que ele quer vender. É um Escort estilo europeu, ano 93, com vidros e travas elétricas, 82 mil km rodados, alarme, teto solar, ar-condicionado, revisado e estado de novo. Meu pai só quer vender esse carro porque quer comprar um carro zero. Ah, bom. Para as pessoas que se interessarem, então mande um e-mail para Joyce Oliveira 20, número 20. Joyce Oliveira 20, 20, né? @bol.com.br. A Joyce é com I ou com Y? Joyce é com I. E com J, não é G, tá? Seria Góis. Isso. Joyce Oliveira 20, @bol.com.br. Estou entrando em Bol, Brasil Online. Isso que é o melhor e-mail do mundo. É, né? O Bol. Que é moderno. Moderno. Diz que é a grande novidade. Boa. Da internet. Estou entrando em contato, pois quero vender uma casa na Vila Nova, em Novo Hamburgo, o bairro Vila Nova, perto da Fevale. Casa de alvenaria, aproximadamente 180 metros quadrados, 3 dormitórios, uma suíte, garagem para 2 carros e demais dependências. Construída a casa em 2 terrenos. O valor é 170 mil. E-mails para Inácio Wolf Art. Inácio Pino. Wolf, Inácio. Wolf mesmo, de lobo. Lobão. Inácio Wolf Art. Wolf com W, A-R-T no final. Inácio Wolf Art. @hotmail.com. Vai vender facinho com esse e-mail aí, Inácio. Com certeza. Inácio Wolf Art. @hotmail.com. Tem uma música Shakira que é. Que é She-Wolf. É, She-Wolf. Eu nunca tinha notado isso. Eu fui numa festa gay. E aí os gays, na hora que chega no AU, toda bate. AU! Uma festa gay, tu quer que deixe passar, sim. Com duas mulheres gays. Ah, cara. Não quer dizer que uma pessoa é gay. Viu só o preconceito no programa? Não quer dizer que uma pessoa é gay porque vai numa festa gay. Obrigado. E nem que ela é gay porque faz algo. Mas dá uma facilitada. Tu conhece alguém nele que faz au? E não é gay? Não é gay. Várias pessoas. É mesmo? Inclusive nessa empresa ali, no planejamento. Certo. Mas que muitas facilita, né? Exatamente. Ótimo. O nego velho já viu alguém gritando isso aí? Quando é que tu ouve au? Aú, eu só ouço o Sapucaí de vez em quando, os loucos dando alegreto quando vem um chamamé. Esse negócio não é comigo. Não, aí não é aú, é uhu. Uhu. Aí é uru, no máximo uru, né? Mas, ô, querido Almir, o que temos aí, Almirzinho? Beleza, Almir? Beleza, como é beleza, que tá? Beleza, eu tô ótimo. Pô, dá pra ver que tu estás bem mesmo. Que chegando bom, dia 10 de fevereiro, hein? 10 de fevereiro é aniversário. Não. Chegando dia 10 de fevereiro. Mas 10 de fevereiro é aniversário dele ou é o PPR? Aniversário do Alexandre Fett, tá todo mundo convidado. Aonde vai ser? Vai ser na casa dele. Vai ser surpresa. Não é certo ainda que vai ser lá. É surpresa. Tu não sabes. Eu vou estar de férias, Almir. É festa surpresa, seu burro. Mas eu vou estar de férias, eu não vou estar lá. Mas nós estamos, tu vai ser pego de surpresa, que nem no ano passado. No ano passado pegamos ele de surpresa, tudo combinadinho. Tudo combinadinho, foi sensacional. Ninguém sabe, nem ninguém foi. Não, todo mundo foi. Foi uma festa surpresa pros convidados. Quase que eu não fui. Cada convidado curtiu na sua casa. Muito bom. Bom, gente, bomba eletromagnética. Pô, isso é legal, hein? Isso é legal, hein? É a solução do trânsito de Florianópolis. Tá muito ruim o trânsito de Florianópolis. É? O trânsito de Florianópolis tá muito ruim, gente. Então nós lançamos a bomba eletromagnética. O que acontece? Acaba a luz, ninguém precisa ir trabalhar. Então ninguém vai... Explodir a bomba. Explode bomba eletromagnética. Aí, acaba a luz toda no centro de Florianópolis. Daí ninguém precisa ir trabalhar. E aí não tem carro na rua. Aí não tem carro na rua, o trânsito acaba. Que baita legal. Mas aí assim, você, muito legal, bem, muito você bem. Que tem interesse em trabalhar nesse dia, não quer que isso aconteça, então é só comprar o radar antibomba eletromagnética da Almir. Interessante. Essa é a jogada. Pra comprar, como é que faz? Sede da Almir, que tem mania, no Campeche. Certo. A partir das 6 da tarde. Ah, tá até barbada. Lá. Isso, vai até lá. Tranquilo, chega só lá. Só em dia de jogo do Avaí. Boa. Que a gente instala de graça pra você. Muito bom. Então, depois das 6 da tarde, dia do jogo do Avaí, no Campeche, sede da Almir, que tem mania, que instalamos de graça radar antibomba magnética. Equipamento antibomba eletromagnética da Almir, que tem mania. Tá bom, Almirzinho. Vai, nego, vem. Muito obrigado. Eu tenho o que me desfazer, querido, de alguns troços que o meu avô me deixou de herança. Classificados do nego velho? Classificados do nego velho. Depois tem o pause. A minha avó morreu, né, querido? Morreu a avó? Morreu a minha avó. E o meu avô deixou as heranças e coisa, deixou pra mim. E eu preciso vender aqui, aproveitar essa audiência maravilhosa. Como tu tá bem, hein, querido? Vou aproveitar que nem ele diz. Obrigado, nego velho. Porque eu tenho medo que se não diz isso, não entro. Não, pronto. Entra sim, entra tu tudo. Tá fica comigo entra desta, tudo. Fica o dia aberto aí também. Eu tô vendendo aqui uma mesa de comer velha de 4 pés. Mesa de comer velha de 4 pés? Não. A mesa uma é mesa velha. De comer a mesa velha. É ah, uma mesa velha. Tem 4 patas. Tô vendendo um crucifixo da marca Inri. Tô vendendo também uma máquina de costurar véia sem dente. Como é que é? A máquina de costurar tá véia. E sem o dente. E sem dente. Tô vendendo também um gato de comer rato, querido. Ah, legal. Ah, isso é importante. Tá, isso é, né? E tô vendendo um fogão de esquentar véio a lenha no inverno. Isso aí é muito bom, hein? Espero que vocês me ajudem aí. O e-mail é... Anota aí, querido. negoveiofeliz.com.br. Vai me amando. Vai me amando até o fim. Tá com problema de vírgula. Voltamos aí, em seguida com o Pretinho Básico. Segura a onda aqui na Atlântica. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios. Muito obrigado pela sua audiência. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Fala, doutor Alceu. Doutor Pepe. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Quais são as boas notícias para hoje, doutor Alceu? Doutor Peter, o Grêmio ganhou, doutor Peter, o Inter ganhou, o Figueirense ganhou, e o Bahia perdeu, doutor Peter. Deu a lógica. Pobre coitado do Abaizinho. Pô, e saiu na frente o Avaí, né? Será que dá ainda, doutor Peter? Pra ficar na Série A? Dá pra levar mais. Acho bravo, doutor Alceu. Mas que bárbaro, tem que fazer 15 pontos em 18. É complicado. Quantos pontos o Avaí tem que perder pra ficar em último mesmo? Porque cair em penúltimo é meio mal, né? Legal é cair com o último mesmo. É dramático, né? O cara. Pô, Pianjas, não faz isso com os seus conterrâneos, Pianjas. Porque fica que nem a caverna do dragão, você sempre acha que eles vão sair daquela porcaria e nunca saem. Avaí é meio isso, cara. Doutor Peter, o Figueirense tá 11 jogos sem perder, doutor Peter. Impressionante a tá campanha do Figueirense, hein? Exatamente, o Inter ganhou fora de casa, doutor Peter. Com como a volta é do Damião cheio de vontade. Viu o jogo pela TV, Dale? Não. Teve meus filhos no shopping. Sabia que ia ganhar, né, cara? Sabia que ia ganhar. Tão chegando na hora certa, né, cara? Querendo parabéns também pro Grêmio. O Grêmio ganhou do Flamengo, doutor Peter, de virada. É verdade, baita jogo, eletrizante jogo de futebol. E o Ronaldinho não conseguiu fazer o que eu faço, né, cara? Que é gol do Grêmio. Esse Ronaldinho é uma fraude, cara. Nunca jogou nada. É, né? Na hora do pega pra capar, eu bosta, cara. É. Vou falar pra ti, ó. Brasil e Alemanha, o que ele jogou na final? Em 2002. Jogou bosta nenhuma, nada, cara. Nada. Quem é que jogou? Ronaldo, gordo, Rivaldo, cara. Rivaldo. Ah, não, bosta esse cara aí, cara. E acabou o Papai Americano, doutor Peter. Papai no Brasil acabou, foi né? Terceiro ou segundo? Terceiro. Oh. Perdeu pra Cuba. Então o Brasil foi derrotado. Que a luta no Pan-Americano para ser o segundo, é sério, porque os Estados Unidos é disparado na frente sempre. Mas não, teve aquilo do Brasil ter mais medalhas no total do que... Mas isso aí não vale, né? Mas é o ouro. É o ouro que pesa mais. É, nós somos mais derrotados do que vocês, pô. Cara, não, tem mais medalha de prata. É, foi, perdeu mais, então. É, essa contagem. É verdade. Parabéns. É. Essa contagem, mais essa contagem. É, babamento. Era isso, doutor Alceu. É, babamento. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado pela sua brilhante participação. Vamos ver aí, Porazinho. Toquezinho que é sério, a nossa audiência pede aqui e a gente fala. Preciso de ajuda para divulgar o que está acontecendo em Balneário Piçarra, Santa Catarina. É o balneário preferido do Neila, né? Adoro pisar. Aonde que é mesmo? Santa Catarina. Litoral Norte. Longe tem Bali High. Let's kiss. Let's fly. Perto do Beto Carreiro. Eu tô muito triste com o que está acontecendo com a orla. Está tudo destruído. Estamos perdendo árvores que se desenharam com o tempo em formar incríveis. Em formas incríveis. E levar anos para crescer. Caírem e não vejo ninguém fazendo nada. O que ficamos sabendo é que um está esperando pelo outro e nada é resolvido. A temporada está chegando e não vamos ter beira-mar. Que isso? Por favor, denunciem. Um grande abraço. Tenho fotos. Diz aqui o nosso ouvinte que não se identifica. Ele? Beleza, então. Então a prefeitura de vão dar uma colaborada com o Turismo. Não fica triste, querido ouvinte, porque, por exemplo, em Imbé também não vai ter Avenida Beira-Mar esse ano. É só Avenida Beira-Cômoros. Avenida Cômoros de Areia. Impressionante. Avenida Duna. É. Prefeitos dos balneários do sul do país, por favor, façam alguma coisa, honrem o salário, honrem o voto de quem os colocou aí. Não, e honrem o IPTU que as pessoas pagam, né? IPTU. Também, sem falar disso, contar, né? Lugares abandonados, né, cara? O cara paga IPTU de 5 em 5 anos, cara, e recebe isso de volta. É impressionante. Ali se prepara durante 4 anos, vai lá e paga, né, cara? Se não dá, né, Maurício? Vamos ver aqui, Mr. P. Um abraço pro André Melo, para a esposa Adriana, para os filhos Vinícius, Júlia e a sobrinha Lisiane, todos de Canoas, e também para Grace Pellegrino de Palhoça, que mandou Jonas. Ali estava um marinheiro, do lado dele marinheiro, um pirata. E aí se encontram num bar, o marinheiro e o pirata. Começam a contar suas aventuras. O marinheiro nota que o pirata, óbvio, né? Pirata tem uma perna de pau, um gancho e um tapa-olho. Aí curioso pergunta: como é que é essa história aí? O que que houve aí, essa perna de pau? O pirata explica: ah, nós estávamos numa tormenta no mar. Uma onda enorme veio por cima do navio e me jogou no mar. Eu caí no meio de um monte de tubarões. Lutei contra eles, consegui voltar para o navio, mas o tubarão, um que apareceu por ali, arrancou minha perna. Ai, que história, hein, cara? Foi exatamente isso que disse o marinheiro. Mas que história? Tá, mas e o gancho? Foi culpa do tubarão também? Não. O gancho foi uma outra história. Nós estávamos abordando um barco inimigo e quando lutávamos, eu fui cercado por 4 marinheiros. Consegui matar 3. E o quarto me cortou a mão. Bah! Que história! Que história, foi o que o marinheiro disse. Que isso? Que história, incrível, hein? Isso, foi o que o marinheiro disse. Que história, sim, cara? Foi o que o marinheiro disse. Tiroso! Não, foi o que o marinheiro disse. E aí, o marinheiro olhou, tá, mas e o tapa-olho? Ah! Caiu um cocô de uma pomba no meu olho. Boa! É mesmo, mas aí tu perdeu o olho por causa disso? Não, era o meu primeiro dia com o gancho. Pô, ficou muito bem de capitão dos Sete Mares, hein? Oh, bem, pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal. Ficou demais. Bem, que é, Potter? Uma piadinha, né? Piada do Potter! Tá sem voz, Jirimu? Sem voz, ué. Pô, Jirimu, não cuidou da voz, Jirimu? Gritei muito no jogo. Que dureza, hein, Jirimu? Ali, no Olímpico, ontem. Pilantra, pilantra. Ó, Jirimu, hein? Cara, aquele... Tem que pensar que no dia seguinte tem que trabalhar, Jirimu. Ah, mas eu acabei, eu fiquei lá, me detonei demais. Ah. Amém, vai fazer o Flávio do dia tá hoje, bom. Jirimu? Cara, hoje eu sei, talvez seja melhor. Tá bem, Jirimu. Agora, tá bom, parece legal, melhora cara. Pro bola nas costas, pelo menos, né, Jirimu? Ah, legal, deixa eu... às 8 da noite, bola nas com costas. Com a presença do Ronaldinho Gaúcho aqui. Ronaldinho Gaúcho no estúdio hoje. Tá em Porto Alegre ainda? Acho que já foi. Ah, vou dar uma piada, um soco no meio da cara. Botar aqueles dedos pra dentro. Quem manda piada é o Eduardo Amaral, ele pede pra mandar um... Piada! pro Dinho do Campeche. Ah, olha o Dinho aí. E um pode ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo. Pro monstro também do Campeche. Oh, também. Olha o monstro do Campeche, hein? Monstro. Grande abraço pro escondidinho. Monstro do Campeche. Um beijo também especial pra rapaziada do FICA, que é o concurso musical, entre aspas, do Colégio Anchieta em Porto Alegre. Histórico festival. FICA que comunidade Ninja. Revelou muita gente, né? Armandinho, o Lucas Afresno, a comunidade, a Ultraman, todo mundo passou por ali. Impressionante. Nenhum de nós, engenheiros do Havaí. Nenhum ficou, né? É. E também pra rapaziada que vai estar na festa de medicina, né? Dos bichos da medicina da URGS, na Riggs, agora no sábado, onde eu vou ser um dos DJs. Tu vai estar lá na festa da medicina, pô? De novo? Tá bom, de novo. Gostaram do meu trabalho, né? Porque tu já foi numa outra vez. Eu, porra, somos DJs da medicina. Eu, piada, eu e o Potter estamos sempre e aí um bêbado à noite andando em zigue-zague na rua. E aí um carro se aproxima lentamente atrás dele e buzina. Bibi! E aí o Bel olha pra trás e fala: eu também, Bibi! Mais um! Tentativa de salvamento. O que tem quatro bocas e fica em cima de uma árvore? Tem quatro bocas e fica em cima de uma árvore. Fogão! Acertou o meu fogão. Meu fogão? Meu fogão. Por que o teu fogão? Porque o teu fogão em cima de uma árvore, pô. Fogão é meu, cara. Eu coloco onde eu quiser. Cara, que ridículo. Mais um. Havia um louco que ficava sempre na mesma esquina, acenando os braços e emitindo gritos muito estranhos. Porra, pequeno! E aí um dia o guarda foi até lá e perguntou o que tava fazendo. Acho que tem uma coisa estranha aqui atrás da minha bunda. E ainda completou o louco. Tô mantendo as girafas longe. E aí o guarda, mas nunca apareceram girafas por aqui, louco? Viu como eu tô trabalhando bem? O Mato falou que fez um jeito de voz parecido com o Celto Mello. Ontem eu olhei uma obra-prima brasileira que tá no cinema chamada O Palhaço. Meu nome não é Johnny, cara. Cara, que filme. Cara, obrigado. Do filme não, é não. Emocionante. Muito obrigado. Cara. Por favor, não conte o final. Até porque tem a atuação também emocionante do Paulo José. O Celto Mello, além do ator, Mello, né, ele obrigado, também é o diretor do filme. Muito obrigado, Luciano. Sim, o Celto Mello. É demais obrigado, o filme, eu cara. Eu sempre faço o mesmo papel com a mesma voz. Um beijo pra personagem Guilhermina, a menininha, que muito é um legal. Anjo. Um beijo pra ela. Sempre meio insegura, assim. Eu sempre gaguejo. E é isso aí, cinema nacional. Mas é o grande cara do cinema nacional hoje. É. Sem dúvida. Obrigado. Não, Wagner, Wagner Moura. Wagner Montes. São os dois. É que o Wagner Moura... O Celto Mello, ele saiu de um local, que é o de ser ator, né? E aí arriscou dirigir. Na direção e acertou. Isso aí. Também, parabéns. Essa piada aqui vai pra galera... Pra quem, pra quem mandou, Jonathan Natividade, de Joinville, a galera de Serafina Corrêa, que tava no jogo do Grêmio. Ontem, Grêmio. Muita gente lá no jogo do Grêmio, gritando muita pretinho gente. Básico. É mesmo, cara. Dizendo que ama o programa e querendo saber do Potter o que ele achou do jogo. Espetacular, vi todo o jogo. Um jogo que eu torci, que eu vibrei com 6 gols. É e verdade. A Milene, irmã da Maora, lá da Totos, que a gente teve hoje da manhã. Maora. Tá dado beijo. Tava no mesmo avião. Messi, Neymar, Zidane e Beckham. Pô, respeitei, hein? Messi, queria estar nesse avião, hein? Neymar, Zidane e Beckham e várias criancinhas com síndrome de Down. Elas estavam todas indo pra um evento beneficente. Entendeu? Entendi. E aí... Começou a dar problema. Não, começou a dar problema já agora, né? Começou a dar no problema. No avião, cara. No avião. E vai cair o avião. É. E Marquinhos. Tem que 3 pessoas se jogar. E aí os jogadores, não. Não, vamos fazer esse sacrifício por essas crianças e tudo mais. Né? Esse grande momento. Agora ficou difícil. Tá certo. Bah, tá muito e aí, difícil. Muito difícil. O que aconteceu, Zidane? O que aconteceu agora, Zidane? Zidane foi pra porta, olhou pras criancinhas. Deu uma cabeçada na chorou, porta. Chorou, não. Deu uma chorada e disse: por vocês e pela França! E se jogou. E lá foi o Zidane. Morreu o Zidane. Ó, Zinedine Zidane. E continuou o avião caindo. O avião caindo. E as criancinhas. Tá caindo, cara, não tinha avião. As criancinhas tá caindo. Por que tu botou as criancinhas da piada, desgraçado? Cara, por que que não ficou só criancinha? Várias e várias criancinhas. Que iam para bem criancinhas. Vai acabar bem, vai acabar bem. Esperem. Foi o Beckham. Não, muito obrigado. Vai o Beckham. Vai, o Beckham. Olhou pras criancinhas. Lindo. Duas lágrimas, que ele é um cara mais sensível que o Zidane. É bonito. Chorou duas vezes, duas lágrimas. por vocês, criancinhas, e pela Inglaterra, se jogou sem paraquedas, morreu o Beckham. Uma pena, morreu. Perdemos. Morreu um belo ser humano. O que vai ser da vitória agora? Bonito. E continua o avião. Avião caindo. Mais uma pessoa. Mais um. E aí? Mais uma pessoa tem que se jogar. Tá, quem vai ser agora? Quem é que tá? O Neymar, o Messi? E sobrou o Neymar, o Messi e umas criancinhas. Tá. E agora... O resto do avião, que era de criancinha. E aí agora? E agora? E caindo aí, precisa mais um. Foi lá o Neymar. Neymar. Foi com o cabelinho dele lá. Tá. Né? Fez quatro só no fim. Chegou ali na porta do avião, olhou para as crianças chorando, falou: por vocês e pelo Brasil! Boa, Neymar! E empurrou o Messi lá de cima. E lá se foi o Messi. Se salvou o Neymar. E as crianças com o sino original. Boa, muito bom. Um abraço pra todo mundo. Agora gostei. Manda um cóccix pra mim, que caí igual ao Porã. Olha só. Quando ouvi no rádio esse programa histórico, Jonathan Natividade. Sabe que eu tava te olhando enquanto tu adicionava elementos emocionantes enquanto tu nadava. Enquanto os tubarões, enquanto tu nadava contra os tubarões ali, e todos nós nadando contra os tubarões, eu me lembrei de um ditado que diz o seguinte: dizem que eu sou apenas mais um a tentar, mas na verdade eu sou menos um a desistir. Baita frase! É tetra! Brasil! Vamos ver, nego velho! O casal dormia profundamente. De repente, lá pelas 3 da manhã, ruídos fora do quarto. A mulher, apavorada, sussurra pro homem: ai, meu Deus! Deve ser meu marido. O cara se levanta rapidamente. Meu Deus do ensandecido, céu. Pelado, abre a janela e pula. No meio dos espinhos. Quando ele sai da roseira, cai sentado com a bunda toda numa moita cheia de urtiga. Todo rebentado, se coçando mais que cachorro, cheio de pulga. Ele volta irritado e diz pra mulher: mas tu tá louco? Tu é uma pirada? Quem que é isso? O teu marido sou eu, velho. Sim, por que pulou a janela? Reflexo puro. Moral da história: consciência pesada é o problema, né? É muito sério. Consciência pesada pode te matar, né, cara? Pode. Viu? Esse é o caso aqui. Exato. É, eu tô tentando emagrecer. Aliás, Porã, eu tenho uma frase pra ti também. Cuidado com as frases pra mim. Tu, Porã, que eu... não és, Porã, o eu... senhor do teu amanhã. Não sou mesmo. Não adies o momento de gozar o prazer possível, Porã. Ah, mas eu procuro. Consumimos nossa vida a esperar e morremos empenhados nesta espera do prazer. Muito bem, Peter. Muito bem. Porã não espera muito. Porã não espera muito, não. É, eu procuro rapidinho, não esperar. 30 segundos. Esperar. Mas, Porã, eu tenho uma outra frase mais adequada ainda pra ti, Porã. Atenção, pessoal. Frase para o adequada ao Porã. Uma frase adequada para o nosso colega, Porã. Mais adequada ainda. Mais ainda. Boca, Porã. Ouve a porra da frase, Porã. Porã, espera mais um pouco. Morre lentamente, Porã. Sim. Quem não arrisca o certo pelo incerto para ir atrás de um sonho. Morre lentamente, Porã. Quem não se permite pelo menos uma vez fugir de conselhos sensatos. Tudo bem. Já dizia o Lulu Santos, né? Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. Baita bichola. Grande mestre Lulu Santos. Sensacional, hein, Porã? Maravilhoso. Preconceituoso. Maravilhoso. Aliás, o Lulu não é baita bichona. Maravilhoso. Lulu. Não fala baita bichona. Eu que sou, é. Tu sabe quem que é o Lulu, o Neila? O Lulu, qual é o problema? O que ele é? O Lulu é um cantor. O Lulu, um artista. É um artista brasileiro. Completíssimo. Que contribuiu para essa nação muito mais do que esse Reles Maurício Amaral. Só quer saber de falar mal dos outros. Neila, pô, sabe Neila. Que o Neila, não sei se tu viu uma entrevista que o Nanini deu esses dias falando sobre a vida íntima dele. Ele disse que já sabia. E sobre os garotões que ele costuma receber. Não é só garotão. A revista Bravo. Final de semana eu estive lá. A casa do Nanini. Tava contando essa do avião caindo, mas eu me lembrei daquela do cara que tava sentado no avião e sentou um papagaio do lado dele. Tinha criancinhas? E aí, não tinha criancinha. Aí tá o papagaio do lado dele, assim, aí passou a aeromoça ali, né? E o cara pediu, por favor, senhorita. Nada de parar, assim, a mulher passava e não dava bola pra ele. Aí o papagaio assim, ô, vagabunda! Traz um trocinho pra beber aí, um whiskyzinho aí. Aí a mulher rapidamente trouxe o whisky pro cara. E o cara, pro papagaio, né? E o cara do lado, pô, papagaio. Aí depois ele, senhorita, nada da mulher parar. Assim. Ô, vagaba! O papagaio. Papagaio, né? Traz pra mim o gelinho, não vou tomar isso aqui, cowboy, né? Dá o gelinho aí, gelinho. Aí a mulher rapidamente trouxe o gelo pra ele. E aí o troço foi indo. E o cara tentando ser educado com a senhorita. Mulher e nada. Senhorita, nada, não parava. Daí a pouco, o papagaio de novo. Traz o trocinho pra comer aí, pra beliscar. Tomar só o uísque aqui, só o uísque. Pô, traz rápido aí, ó. Vagabunda, traz aí de uma vez aí, ó. Aí a mulher foi lá correndo e trouxe um salgadinho. Aí o cara não aguentou, né? Quando a mulher foi passar de novo, o cara disse, ô, vagabunda! E a mulher, o quê? Tá pensando o quê, rapaz? Foi lá e chamou o cara, assim, o cara abriu a porta de emergência do avião e atirou o papagaio e o cara pela janela, assim. Aí foram caindo os dois, cara, o papagaio encostou do lado do cara e disse assim, pra quem não tem asa, tu é meio mitidinho, né, querido? Ficamos por aqui com esta edição do Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo PB. Voltaremos logo mais às 18 horas com mais um eletrizante Pretinho Básico. Muito obrigado a Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas da Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Vem aí o trote do Cabelo no Espaguete e eu convido a rapaziada que tá ouvindo Atlântida Porto Alegre e também Atlântida Beira Mar a seguir na tarde comigo aí na programação matadora da Atlântida. Valeu!